como se fosse uma operação de um transplante. Fazendo rap, tremendo o alto-falante, onde eu corto, costuro e copio. Meu beat eu crio e se faz uma cama pra minha voz ecoar. Tem gente que vive o estereótipo, é sem padrão liquidificador, meu sócio. Onde montei meu negócio, faço o que eu quiser. Falo de tudo, misturo Raul, Bethany e Vandré. Falo de amor, da dor e da constelação. É o meu jeito, meu peito é o meu coração. Não sou doutor, mas aqui eu faço a cirurgia. Tiro da bossa nova e transformo em nostalgia. Vários discos de vinil numa estante. Transplante, chazinho e um louco viajante. Sai som, sai reggae, sai raga, sai drum and bass. Acompanhado de jazz, essa é a minha música. É uma sessão cirúrgica que corta, examina e costura e faz diagnóstico. Acompanhado de jazz, essa é a minha música. É uma sessão cirúrgica que corta, examina e costura e faz diagnóstico. Acompanhado de ritmos, conteúdo sempre foi princípio. Letra fraca é o início, queda em precipício. Não sou político, eu não faço comício. Nem falsa propaganda, propaganda omisso. Que isso, bom som tem que ter sentimento. O pulso desenha o que sai lá de dentro. Lamento, meu dance é meu jazz, é meu dub. No estúdio desenho, samplei o meu bang. Sem sangue, sem filme de terror, sem noticiário. Sensacionalismo zero, sempre espontâneo. Contemporâneo de sequenciadores, ouvindo música de décadas anteriores. Antropofagia, magia, comer várias tendências e vomitar um novo som vindo de experiências. Fazendo aquilo, amigo, que me convém. Sessão cirúrgica, música que nem Frankenstein. Acompanhado de jazz, essa é a minha música. É uma sessão cirúrgica que corta, examina e costura e faz diagnóstico. Acompanhado de jazz, essa é a minha música. É uma sessão cirúrgica que corta, examina e costura e faz diagnóstico. O que seria do centro sem a periferia? O que seria do bom som sem a independência? O que seria do amarelo se não fosse o azul? Pra onde iria a comida se não fosse o... O que seria do centro sem a periferia? O que seria do bom som sem a independência? O que seria do amarelo se não fosse o azul? Pra onde iria a comida se não fosse o...